sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira, luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Nos mares e oceanos, quantos navios se cruzam diariamente? Hoje vamos falar de um lúgubre bacalhoeiro português que há 106 anos teve um encontro inesperado quando navegava para a Terra Nova. O lúgubre bacalhoeiro Trombetas foi construído no estaleiro de Mestre António Dias dos Santos, em Fão, Esposende, no ano de 1896. O seu primeiro proprietário foi Joaquim Gomes Soares, que lhe deu o nome de União e o matriculou em Viana do Castelo. Fez a sua primeira campanha em 1902 com o capitão António Gonçalves Vilão. Em 1904, foi adquirido pela empresa Lusitânia da Figueira da Foz, que o matriculou neste porto e o renomeou de Trombetas. Era um navio de 3 mastros, 265 toneladas e de erguição bruta, comprimento total de 30 metros e boca, isto é, largura de 7 metros. A sua tripulação era constituída por 42 homens, oficiais, marinheiros e pescadores. Antes de cada viagem, tal como nesta iniciada em março de 1912, as preces dirigidas à Nossa Senhora eram uma rotina de devoção, fé e esperança. Navegantes nesse longínquo ano de 1912 e até ao aparecimento dos arrastões por volta de 1950, era a época da pesca do bacalhau à linha, isto é, chegado o navio à zona de pesca, lançavam-se os dóris ao mar, indo em cada dóri um pescador. Os dóris eram pequenas embarcações de madeira que se aventuravam mar dentro desde o romper do dia até ao cair da noite. Pescando à linha, quantos mais peixes embarcassem no seu dóri, mais rendimento para o pescador e para a companhia. A rede posta a secar, a fim de voltar à lida. Cada vez que a lanço ao mar, lanço nela a minha vida. Mas não julguem que me queixe, ou me assusta a profissão de ir ao mar buscar o peixe para ter na terra o pão. É constante o sobressalto pelo risco de ir ao fundo e não voltar. Mas antes quero o mar alto que andar nas bocas do mundo. Lá no mar a vida dói e custa a levar, porque o mar é falso e além de falso é vário. Mas cá na terra é que foi, e não no mar erguido calvário. Já ouvi mais que uma vez, ao falar-se do passado, que do pranto português é que o mar ficou salgado. Mas foi o mar que nos trouxe o respeito universal e fez com que a gente fosse nação valente e mortal. É constante o sobressalto pelo risco de ir ao fundo e não voltar. Mas antes quero o mar alto que andar nas bocas do mundo. Lá no mar a vida dói e custa a levar, porque o mar é falso e além de falso é vário. Mas cá na terra é que foi, e não no mar erguido calvário. Dói e custa a levar, porque o mar é falso e além de falso é vário. Mas cá na terra é que foi, e não no mar erguido calvário. Para os navios da pesca à linha, cada campanha durava habitualmente 6 meses. No início, os navios navegavam à vela e, como não existiam sistemas elétricos a bordo, a iluminação era assegurada por velas e candeeiros a petróleo. O lugre bacalhoeiro Trombetas, protagonista da história que hoje contamos, largou da Figueira da Foz para a campanha de 1912, no mês de março. Terras do meu amor. Eu sou marinheiro, eu sou contramestre de um vapor. Embarquei numa galera para as terras do meu amor. Bate padeirinha, bate padeirão. Quem quiser peixinho vai ao barracão. peixinho comprado numa banda só, folhinha rosada num dia de rol. Eu sou marinheiro, eu sou contramestre de um vapor. Embarquei numa galera para as terras do meu amor. Eu sou marinheiro, eu sou contramestre de um vapor. Embarquei numa galera para as terras do meu amor. São Pedro e São Paulo, sejais minha guia, na terra, no mar, minha companhia. São Pedro amado, livrai-me, sou réu, bolinete doirado caído do céu. Eu sou marinheiro, eu sou contramestre de um vapor. Embarquei numa galera para as terras do meu amor. Eu sou marinheiro, eu sou contramestre de um vapor. Embarquei numa galera para as terras do meu amor. Mastrinho sem vela, mas com bujarrona, chapeluca com Deus, cheira majerona. Em noite de calma brilha a lua cheia, canta sobre as águas a linda sereia. Eu sou marinheiro, eu sou contramestre de um vapor. Embarquei numa galera para as terras do meu amor. Eu sou marinheiro, eu sou contramestre de um vapor. Embarquei numa galera para as terras do meu amor. Navegava trombetas no Atlântico Norte na primavera de 1912, quando é avistado um grande objeto de madeira a flutuar. Aproximaram-se do achado e recolheram-no a bordo. Tratava-se de um móvel de madeira, possivelmente de algum naufrágio verificado na zona, no qual, dentro de uma gaveta fechada, estavam vários talheres de prata maciça com uma estrela no cabo. Thank you. com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Os vários talheres de prata maciça encontrados no mar pela tripulação do Lugre Bacalhoeiro Trombetas tinham uma estrela no cabo e as letras WSL, símbolo da White Star Line, empresa armadora do Titanic, e indicação da Elkington Plate, uma famosa joalheria inglesa. Ao chegar de viagem, a 27 de outubro de 1912, o capitão João Francisco Grilo de Ilhavo tentou entregar ao armador o valioso achado, mas este desinteressou-se e os talheres foram distribuídos por familiares e amigos do capitão. Entretanto, após a localização do Titanic no fundo do oceano e a recolha de artefactos do navio, em 1994, o Museu de Greenwich, em Londres, foi lugar para a primeira exposição dos achados. Em 2009, em Lisboa, esteve patente a terceira exposição na Estação do Rossio, que eu tive a oportunidade de admirar. Aí se encontravam talheres exatamente iguais aos encontrados pelo Lugre Bacalhoeiro de Trombetas. Quanto à sorte de Trombetas, a 22 de novembro de 1917, em plena Primeira Grande Guerra Mundial, quando regressava carregado de bacalhau vindo dos grandes bancos, sob o comando do capitão João dos Santos Redondo, foi afundado no Mar dos Açores por um submarino alemão. Os náufragos, salvos do Trombeta, chegariam ao porto a 24 de novembro. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Dum, dum, dum, dum. Na areia, na areia, um velho a cismar. No mar, mão cheia de sonhos sem par, parece ir embora, tem rugas no olhar. Na vida, outrora, foi homem do mar. O céu salgado, a vaga a bater, o sol molhado, queimando o prazer. Fazer a viagem, chegar e partir, ao leme, à aragem, não temo por vir inventar que Oh,